O que é que cê acha da gente ficar de grudinho? Ser o novo casalzinho do rolê. Só eu e você. O que é que cê acha da gente postar uma foto? Espalhar esse negócio pra todo mundo ver. Nós dois apaixonados, quebrando o sigilo. Se o nosso amor é lindo, pra que ficar no escondido? Se vale a pena, a gente tenta. Vamos viver essa experiência. Se é amor, tudo compensa. Vamos viver essa experiência. Se vale a pena, a gente tenta. Vamos viver essa experiência. Se é amor, tudo compensa. Vamos viver essa experiência. É passos livres falando de amor. Pra todo mundo ver. Nós dois apaixonados, quebrando o sigilo. Se o nosso amor é lindo, pra que ficar? Essa experiência, se é amor, tudo compensa. Vamos viver essa experiência. Se vale a pena, a gente tenta. Vamos viver essa experiência. Se é amor, tudo compensa. Vamos viver essa experiência. Se é amor.